buscas em tu mundo apenas um lugar que te há de sentir sem solução. Se arrepentir-te sem mirar atrás, que te sirva de de uma vida que seja um meta e partida. Se a alma não tem metraça, esta é tu casa. Buscas em tu mundo apenas um lugar que te haga feliz sem tu casa.